Aquilo que vamos colocar hoje é um tema sobre a força do exemplo. A força do exemplo. O que é a força? Força é aquilo que às vezes a gente desenvolve braçalmente, fazer força. E exemplo é exemplificar. Muitas pessoas, às vezes, elas perdem um tempo enorme em falar, tentar aconselhar. Se conselhos fossem bons, ninguém dava, todo mundo vendia. Algumas dão sugestões, algumas tentam realmente ajudar através da conversa, mas no momento de exemplificar, através dos bons atos, exemplos bons, quando falamos aqui a força do exemplo, não é do exemplo ruim, é claro, sempre do exemplo bom. Então, essas pessoas que costumam às vezes falar bastante, tudo bem, às vezes até elas conseguem ajudar as outras pessoas. Lá fora, no momento em que, de repente, você está tentando ajudar um amigo, um familiar. Mas se nós não exemplificarmos aquilo que nós falamos, aquilo que nós verbalizamos, de nada adianta a gente. É aquele ditado, né? Faça aquilo que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. Quer dizer, é uma grande hipocrisia. Então, de nada adianta nós, vou falar por mim agora, eu fumar e dizer para os meus dois filhos que eles não devem fumar. Eu beber, ir para a bodega, tomar trago, né, e dizer para eles que eles não podem frequentar um bar para ir lá tomar as cachaças. Eu sou viciado em cocaína há 40 anos, eu conheço muitos amigos que ainda estão viciados em cocaína, mas eles conseguem se administrar ainda. Como é que eu vou dizer para eles não se viciarem em cocaína? Se eu sou um drogado em medicação, como é que eu vou dizer para um filho meu, ou para um amigo meu, ou para um colega meu, que eles não podem tomar muitos medicamentos, porque eles vão ficar doentes e vão entrar no fundo, vão cair no fundo do poço, que nem um drogado. Se nós frequentamos, se nós frequentamos lugares onde as pessoas não deveriam frequentar, e nós vamos dizer para os nossos filhos que eles não podem naquele lugar. Mas eu posso. Quer dizer, será que nós percebemos o quanto ridículo é isso? O quanto ridículo é, às vezes, as pessoas falarem, tentarem ajudar, mas não exemplificam. E como aqui o assunto é a força do exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa. Um amigo meu de Caxias, até uns 5, 6 anos atrás, ele era aquilo que se chama, dava para dizer que ele era ateu e à toa. Ele já tinha uma certa idade, mais novo que eu, mas ele, um pouco, a estatura que nem eu, um pouco mais alto, ele já quase pesava 150 quilos. Era mulherada, eram noitadas, e ele é casado. Eram churrascadas, eram bebedeiras, era cachaçada, era festeirê, 2, 3 vezes, 4 por semana. Até que chegou um dia que ele mesmo percebeu de que ele estava se matando. Em primeiro lugar, pelo peso. E em segundo lugar, pela vida que ele estava levando. Ele estava perdendo a família dele. Um cara de Caxias. Ele conheceu a doutrina espírita. Inclusive, hoje ele frequenta uma casa espírita em Caxias, alunos do bem. Ele começou a participar dessa casa, ele largou da bebida, ele largou da mulherada, ele largou da churrascada, da festeira, ele largou, ele se dedicou assim, ele deu uma volta, gente, de 180 graus. Hoje ele deve estar pesando uns 100 quilos. Ele diminuiu, eu diria que 35, 40%. Tá? Ele participa de um grupo de pessoas, que nessas casas espíritas bastante grandes, onde tem bastante gente, lá são 200 e poucos trabalhadores, eu conheço a casa, eles têm aquilo que se chama de, eu não me lembro o nome, qual é que é o trabalho que eles fazem, mas eles distribuem cestas básicas para as pessoas que têm crianças pequenas, eles distribuem fraldas, eles distribuem apoio, mas eles chegam e eles dão um exemplo. Eles não falam nada para ninguém. Ele falou para mim porque ele sabe que nós frequentamos a casa espírita aqui há 25 anos. Então ele confidenciou a mim que ele também estava frequentando uma casa espírita e que a vida dele tinha se modificado. A vida dele tinha se modificado. Ele tinha ganhado novamente a mulher, os filhos, a confiança deles de volta. Ele tinha, digamos assim, conseguindo transcender aquilo que ele era, ele transcendeu, ele passou por uma outra fase de evolução da vida dele. Hoje eles vão distribuir rancho, bom, até eu às vezes participo ajudando, né? Não é, quero dizer, amigos meus que eu às vezes converso, a gente ajuda também, o pouco que a gente pode também, né? E ele às vezes perde dois, três dias. Às vezes eu falo com ele por telefone e ele me diz, bah, ó, fulano, nós estamos precisando disso, disso, disso, cara, dá um jeito aí e arruma. Aí eu falo com alguns amigos aí e a gente reúne aí uns trocos e manda para essa pessoa e ele se encarrega com as mulheres que trabalham lá e distribui. Então eles fazem um serviço que a nossa casa não tem condições de fazer. Por quê? Porque nós somos poucas pessoas. É um serviço comunitário. É aquilo que se chama de caridade material. Comida, gente. Comida. Coisas básicas que precisam dentro de uma família onde existem crianças que passam fome, gente. Nós não sabemos aqui em Flores da Cunha o cinturão de pobreza que existe em Caxias. E olha, em linha reta, dá 7, 8 quilômetros. Esse, para mim, se tornou uma pessoa que exemplificou aquilo que ele aprendeu durante 2 anos de estudo dentro do curso, dentro da Casa Espírita. Ele não participa muito de trabalhos dentro da casa, ele não participa muito de reuniões, ele vai, eu acho que uma vez por semana, ele participa lá, no caso. Mas o trabalho dele, ele gostou de fazer esse trabalho caritativo, que é auxiliar as pessoas através da caridade material. Comida, gente. Comida. Comida. E às vezes, algumas roupas. Mas o principal, o extremamente necessário, comida. Porque tem gente em Caxias, crianças, e vocês podem acreditar, nós podemos acreditar, crianças de 2, 3 anos que ainda morrem de inanição. Inanição é morrem de fome. A assistência social está furada. Não consegue fazer, não consegue mais suportar a miserabilidade de uma cidade que nem Caxias, gente. E nós estamos no paraíso, né? Nós somos aqui da descendência italiana, alemã, onde todo mundo guarda dinheiro, onde todo mundo tem um monte de grana, e tem um monte de gente passando fome. Esse está dando o exemplo. E nós? Que exemplo nós damos? Bom, algum exemplo nós damos. Nós não estamos aqui criticando ninguém e nem ovacionando ninguém, tentando dizer que aquele é melhor que o outro. Mas a força do exemplo é que faz com que a gente se modifique por dentro, com que a gente evolua por dentro. Esses dias eu estava lendo uma revista, que eu sempre leio, há 50 anos que eu leio a revista Seleções. Se eu vou contar as revistas Seleções que eu tenho em casa, eu não consigo contar, porque é uma montanha, tá? Todas elas estão guardadas. Uma hora dessas eu vou dar para alguém. Então tinha as palavras de Confúcio. Confúcio foi um dos primeiros filósofos orientais. E ele diz assim, vejam bem, que talvez não tenha nada a ver com isso, né? Do exemplo, mas ele diz assim, pessoas ou homens superiores, quando erram, homens, quando ele diz, é homem e mulher. Homens superiores, quando erram, dão a culpa a si próprios. A si próprios. Os inferiores culpam os outros. Então é aquilo que muitas vezes, né, a gente coloca aqui. Sempre é fácil, ao invés de exemplificar, ao invés de fazer... Eu não faço isso, não faço aquilo por causa disso, por culpa disso, por culpa daquilo. E nós temos que ter dentro de nós a superioridade de dizer, não, eu não faço porque eu sou culpado de não querer fazer. Se bem que culpados não existem. Na verdade, é a nossa vontade. Então, é isso que nós queríamos aqui trazer para vocês hoje, sobre essa questão da força do exemplo. Se nós temos que dar um exemplo na nossa família, se nós temos que dizer para alguém alguma coisa, vamos antes exemplificar, vamos antes agir de tal forma que aquela pessoa, ao nos ver, também pode mudar de atitude. Porque o exemplo, o bom exemplo, é uma atitude nobre. É uma atitude de pessoas superiores. É uma atitude de pessoas, quando digo superiores, não é pessoas que estudaram lá 3, 4 engenharia, fizeram 4, 5 faculdades, fizeram uma montoeira de cursos técnicos, são eles excelentes médicos. Não! Superiores, eu estou dizendo aqui dentro de nós. Superiores espiritualmente. É isso que nós queremos falar. Muito obrigado.